Por que você tá fazendo isso comigo? Florinho. Nós tá com todas, pai, tá com todas. Fala assim. Elas adoram o vilão, sabe que nós é bom. As bebê que é os moleque doido. Todo trajado e pra Juliette na face e pescoço. Cordão de ouro, final de ano é na praia. Nós passa virada, estoura o Xandão, tô de branco. Pra espantar mal olhado, primeiro gole nós joga pro santo. E as bebezinhas se joga, quer balinha então toma. Tô no verão, vou amanhecer às 7 da manhã. Nós da manhã nós acende uma bomba. As bebês dona chave, óculos meriante. Foi ficar na lei, quem vê pensa que é traficante. Só mel e escoto, essa é nossa gangue. Bandido na taco, nós de pulso assaltante. As bebês dona chave, óculos meriante. Foi ficar na DJ Dorinco. Elas adoram o vilão, sabe que nós é bom. As bebê que é os moleque doido. Todo trajado e pra Juliette na face e pescoço. Cordão de ouro, final de ano é na praia. Nós passa virada, estoura o Xandão, tô de branco. Pra espantar mal olhado, primeiro gole nós joga pro santo. E as bebezinhas se joga, quer balinha então toma. Tô no verão, vou amanhecer às 7 da manhã. Nós da manhã nós acende uma bomba. As bebês dona chave, óculos meriante. Foi ficar na lei, quem vê pensa que é traficante. Só mel e escoto, essa é nossa gangue. Bandido na taco, nós de pulso assaltante. As bebês dona chave, óculos meriante. Foi ficar na DJ Dorinco.